Segundo alguns pesquisadores, este é o som de algumas estrelas. Segundo a Rio Sul Rádio, este é o som de algumas estrelas. It's murder on the dance floor. But you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Murder on the dance floor. Out here in the fields, I fight for my meals. I get my back into my living. I don't need to be forgiven. Yeah. For your love, I would do anything just to see. Rádio 18 horas e 1 minuto. Sem informática, conserto de computadores e notebooks, formatações, instalações de sistemas, backup de dados, construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. 98-148-1193. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Fala a verdade. Hoje em dia não dá pra fazer só inglês, né? O mundo exige muito mais que isso. Não é à toa que na cultura inglesa você cria projetos de empreendedorismo, tem aulas no tablet, desenvolve projetos de cidadania e muito mais. Já imaginou? Fazer só inglês ficou antigo. Faça cultura. Não perca tempo e matricule-se agora em culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Em Resende, 3321-2270. Em Barra Mansa, 3401-0292. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Olha que bacana, hein? Barulhinho de vinil estalando, né? Saudade. O passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro e tocando vinil. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Olha, isso daí é uma pérola. Muita gente ignora a existência disso daí, tá? Eu explico. No Woman No Cry é muito conhecida, né? Acho que todo ser terráqueo deve conhecer a música, né? Pelo menos os adultos, né? A música é histórica, é fantástica, é icônica, né? Agora, London Beat interpretando ela, não é todo mundo que conhece, não. Vai me desculpar. London Beat é aquele grupo que canta I've Been Thinking About You. É, aquela música estourou pra caramba. Mas a banda tem outras coisinhas pra apresentar, né? Inclusive, esse cover, que ficou espetaculoso, eu diria. Então é o seguinte, aumenta o volume, tira a mesa do lugar, remaneja os móveis da sala, né? E deixa o resto comigo, ok? Seja bem-vindo, Flash House. Drive. aqui é o W e eu também estou na Rio Sul Rádio.

Music United, Show Me Love. Ficou diferentinha, né? Sacudiu um pouquinho, ficou muito bom. Ainda, Marc Cerone no francês, Super Nature, The Temper, Philip, Yo-Yo Americo, Headhunter. Começamos o segundo bloco do Flash House de hoje com Michael Jackson, Billie Jean, uma versão diferentinha também. Aqui é o lugar onde você encontra remixes diferentes pra caramba, torto e à direita. Bom, eu não sei se isso é gíria em todos os locais do país, mas pelo menos aqui no Rio é, né? A torto e à direita. Bom, se não for, significa que é pra caramba. Assim como eu espero pra caramba que vocês tenham apreciado o Fresh House de hoje, tá? Semana que vem, se Deus quiser, estarei de volta, tanto aqui na Rio Sul Rádio às 18 horas de sábado, quanto no podcast que você tem o hábito de ouvir. Beleza? Um grande abraço e fui! O passado de presente pra você. Flash House. As suas noites de sábado já não são mais as mesmas. Flash House. Flash House. O programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas. Na Rio Sul Rádio. Passado de presente pra você. Na rádio que chegou o futuro. DJ. Aqui na Rio Sul Rádio. 19 horas e 9 minutos. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. www.novaoticaresende.com. Boa noite. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio. Direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas, inclusive no iTunes. Categoria Adulto Contemporâneo. Tell me that there's no way I couldn't go, nothing I couldn't do.

we have no troubles speaking with a bushman free. He's a many bush doctor without any misery. He says, hey man, take a smoke, eh? It's good for your appetite.